DG especialista. E aí, rapa? Oh, quem quer ficar numa boa? Eu só quero ficar numa boa. DJ que é apenas produção. DG. Vai segurando. Eu sei que geral quer ouvir meu disco. Isso é normal, então eu arrisco. Provando a cada dia que eu administro. Mostrando a correria, carimbo, registro. Fazendo o que você não faz e eu faço. Isso não é guerra, mas eu quero espaço. É força no braço, no peito ou no aço. Sempre arregaço, dinheiro eu caço. Sou uma multinacional com estratégia. Conheço bem os números, eu sei da média. Mas um executivo que não perde a rédea. Criativo sim, sou uma enciclopédia. Na universidade eu já sou formado. Especializado, quase doutorado. Se você me conhece, deve ter notado. É só colar comigo se tá preparado. Quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Levanta a mão e diz: quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Eu quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Levanta a mão e diz: quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. DG digital, tecnológico. Não é normal, você tá no analógico. Científico, decifra meu código. Eu falo de amor, de dinheiro e de tóxico. De sentimento, eu falo do momento. Cada movimento vira um depoimento. Eu nem precisava de estudo. Só de dinheiro pra pagar as horas de estúdio. Hora da colheita, você falou demais e ninguém respeita. Comigo não, olha dentro da jaqueta. Sou do Jardim Peri, vivi muita treta. Mostro na minha rima o que sei fazer. Fui criado em São Paulo, mas tirei lazer. Dedicado eu, nunca paro de escrever. Se tamo junto e misturado é só se envolver. Quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Levanta a mão e diz: quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Eu quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Levanta a mão e diz: quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Calma, calma, entende a situação. 48 linhas junto com o refrão. Que vem da alma, mostra evolução. Cada rima sente a pulsação, enche o pulmão. É desse jeito que eu tô provando. Sou suspeito, tô no contrabando. Bati no peito, tamo no comando. E chama federal porque eu tô confiscando. Falo do que eu vivo, eu não vou cuspir o que li no livro. O meu objetivo não é educativo. Se não te faz bem, toma um digestivo. Então me sinto um cara que não quer dinheiro. Tira uma onda junto com os parceiros. Maresias, Ilha Bela, Rio de Janeiro. Jogando no cassino dentro de um cruzeiro. Quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Levanta a mão e diz: quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão. Eu quero ficar numa boa. E quem tá comigo, levanta a mão.